Se digo que te quero, ainda quero.

Baby, não vás. E mesmo se for, eu vou lá estar. Eu corro o mundo inteiro só para te provar que isto é mais que amor. E tu és vida em mim. Nada me tira de ti. Fecha os olhos e vê tudo o que és para mim. Que venho ao mundo inteiro e que te tiro daqui. Eu vou atrás e tu sabes que eu vou. E não vou deixar de dar tudo aquilo que eu dou. Podem inventar distâncias, mas tu estás no meu peito. São as tuas palavras que me deixam sem jeito. É o teu nome que me deixa sem voz. E eu vou estar contigo, seja lá onde fores. Guarda os temas e os segredos para um dia contar. Eu sei que um dia vamos rir ao relembrar. Vamos jurar ficar juntas outra vez. E eu vou dar-te a mão para tu caíres de pé. No silêncio do meu quarto guardo o nosso segredo. Vais voltar? Eu vou pedir-te em casamento. Fecha os olhos e vê o que és. Tu tens o meu mundo a teus pés. Baby, não vás. E mesmo se for, eu vou lá estar. Eu corro o mundo inteiro só para te provar que isto é mais que amor. E tu és vida em mim. Nada me tira de ti. E se tu algum dia encontrares alguém melhor que eu, posso até chorar e como por magia vou sorrir, porque o teu portuguesa, o sucesso passa aqui. Olha-me e sente-me. Repara em cada sinal. Vai tudo renascer depois do final. Em roupas despidas de seda bordô, é assim que me dou. E se a luz se apaga, acendem-se as chamas de mágoa em brancos de dor. Sentir como dói, saber como foi, não era para ser assim. Quase me dei ao fim. Princesa, beleza, mentira. Ressuscita-me, ressuscita-me. Faz-me renascer do pó que se dissolve no rio sereno de vida eterna. E o teu olhar tão frio que congelou o meu ser. Acendem-se chamas de mágoa em prantos de dor. Sentir como dói, saber como foi, não era para ser assim. Quase me dei ao fim. Tua voz, o que será de mim?

flop, se não faz flop para os poetas de karaoke. No teu bloco, o teu stock é de poetas de karaoke. Poetas de karaoke, são poetas de karaoke. Hey, ouviste aquele som? Ridículo, pá. Que nojo, pá, que... É pá, eu passo-me com aqueles gajos. É pá, estes gajos são daqui, são daqui. É sempre a mesma coisa, pá. Eu... E depois vêm com aquelas letras que é pá, não percebo nada, pá. Nunca gostei de rap, pá. De certeza que não foram à escola, de certeza. Pô, não, pá. Não sabem escalas, não sabem escalas. Não sabem nada e depois vêm. É música, é you know, you sing, you ah. E só é... o nome dele é contraditório. Pô, de... sendo daqui, do que é aquilo, pá? Aquilo é inglês, é americano, e quem é o para me criticar? Não é ninguém, pá. Oh, pá. Devias era ouvir música, devias era ouvir música. Eles a escrever sabem, pá. O A, I, O, U, não? É, eles de quarta classe, eu te faço o T, que te acontece o T, que eles não percebem nada disso, eles não sabem escrever. Oh, pessoal, é assim, vocês estão aí a falar à toa, mas eu digo já, olha, o meu português... Não é correto e sou mais poeta que vocês, todos vós do rock, pop e pop escrita em inglês. Com a desculpa que foi a música que ouviram ao crescer, eu nunca precisei de ouvir hip hop tuga para o fazer. Isso é que dá mais prazer, o meu idioma exploração. Vocês tentam outra língua para tentar a exportação. Querem ser os mundos pelo, querem novos horizontes. Mas aqui o Samuel é madre deus, é dulce pões. Por cá uma identidade, vocês são todos idênticos. São autênticos mendigos vendidos por cêntimos. Não compreendem o meu sentimento e mentem. Tentem jornalismo, mas não comentem. Vocês fazem turismo de emoções que os outros sentem. Eu faço culturismo de expressões que todos sentem. Eu estou sempre a par, eu não paro com o novo repertório. O vosso não é atual, é revista num consultório. E é notório que a história não quer a vossa presença. No relatório da Polo, rejeição foi a sentença. Eu sei, nunca convida tipo inox. Duro mais que fotocópias, óbvios que eu chamo xerox. Por um vais ver como é, sais a pontapé. Por consulto tipo ufa, se tu cais tipo stress. Um café sem Sport TV, com o spot vazio. Não se pode evoluir ao ignorar o desafio. É só preguiça. Muito bem, que tema vai escolher, Jorge? Música. Música. Apesar das vossas boas maneiras, hoje não querem nada com etiqueta não. E protocolo. E quem é que nos vem dar música? Vai a Karina. Karina. Karina, toca algum instrumento? Não. Não. E ouve música em casa? Sim, muita. Que tipo de música? Tudo, um pouco. E pop, rock, sim. Pop e rap? Às vezes. Às vezes. Então diga-me uma coisa. De que nacionalidade é o rapper Sam the Kid? A. Português. B. Norte-americano. C. Francês. A. Português. A. Português. E está certo para mim. Los que le cierran el camino a la revolución pacífica le abren al mismo tiempo el camino a la revolución violenta. Só se pode fazer isto uma vez. Eu cresci trancado num quarto com livros de Marx e Prepetela, alimentado com parágrafos de Nelson Mandela. Foi esta fonte do ódio que agora já não esconde. Este é o som que eu inalei na voz de Zeca Afonso. Ninguém me separa desde que é vara que eu tenho em mim. E pode ver na minha cara a raiva de Lenin. Eu choro este sangue que devora o meu espírito e choca os mais sensíveis e torna-me um monstro como Stalin. Valete, a.k.a. Ciclone Underground, nigga. O filho bastardo da vossa opressão, nigga. Eu tenho os meus olhos a cor de insurreição, nigga. Eu sou Malcolm X com o microfone a mão. Eu desenterro vítimas do genocídio capitalista e levo mais comigo para a rebelião. Eu sou o primeiro a marchar para esta revolução. Tens o primeiro a passar na hora de intervenção. Eu vim para ressuscitar o mundo a grandear a fato e os nossos homens de combate através desta canção. Pai, eu tatuei no meu peito a tua imagem para respirar através dela a tua batalha, a tua coragem. Hoje eu trago nos meus braços a tua alma e a tua mensagem. Estes comalhos não sabem que jamais irão levar vantagem. Nós vestimos a farda de Xanana e levamos drama do terceiro mundo à Casa Branca. Tiramos com a mesma cana de tropas em Havana e com resistência sobre-humana dessa convicção cubana. Toma esta ira psicopata deste filho do Zapata. Ativismo de vanguarda é um registro do som. Eu trago a obstinação com que Luther King abalou e a mesma solução todo o meu people senhor. Eu sou aquele mundo novo, a mala cantou. Esposo desse sofrimento todo o meu povo guardou. Eu sigo este caminho que o ódio abriu para mim e serei um dos guerreiros que aplaudirão no fim. Este é o som da pulsão que em breve chegará. Eu sou o anti-herói que nunca se renderá. Eu sou um dos tiros deste mundo que a luta inspirou. No mesmo trilho da mensagem que Cabral deixou. Esta é a voz da justiça que um dia se afirmará. Eu sou o anti-herói que o povo aclamará. enquanto eu me veneno com este rancor, vou pondo balas no carregador para bater esses opressores. Má, esta é a missão dos peronistas que consumi na hora. Com a determinação que herdei da minha progenitora, ninguém para a frente armada que eu comando agora. Combate a escória na alvorada como fez Samora. Eu trago nesta oratória a história dos filhos que viram morte em glória dos pais e cujas ceias desforra. Na Palestina, no Camboja, Vietnã, Angola, no Iraque, na Somália, Afeganistão e Bósnia. Esse é o grito desse mundo que chora e implora pela justiça dos homens, porque já viram que Deus não acorda. Vítimas de quem fez todo o mundo seu património, da hipocrisia assassina do FMI e da ONU. É o povo anónimo que o pai é do liberalismo económico, que sai das amarras eufórico para combater o demónio. Eu sou aquele que vocês chamaram de fundamentalista quando eu disse que eu era um trotskista belicista. Posicionei-me assim contra a América imperialista. Aqui está o vosso kamikaze terrorista. Farto de vos ver sentados, manipulados por uma televisão que vos deixa impávidos e formatados. As nazis inconformados, fechados e enganados, otários e atrasados, inválidos e atordoados. Nós estamos do lado contrário nesta jornada, cheio de gente angustiada, traumatizada por um passado onde foram pisadas, martirizadas, apedrejadas, excluídas, truquidas, estropiadas, cuspidas por uma brigada desalmada de parasitas. Devastaram, arrasaram vidas e agora vão pagar com a descarga desta intifada criada pelos homens de vocês flagelaram e sobraram com garra para vingar aqueles que não ficaram. Eu sigo este caminho que o ódio abriu para mim e serei um dos guerreiros que aplaudirão no fim. Este é o som da revolução que em breve chegará. Eu sou anti-herói que nunca se renderá. Eu sou um dos filhos deste mundo que a luta inspirou, no mesmo trilho da mensagem que Cabral deixou. Esta é a voz da justiça que um dia se afirmará. Eu sou anti-herói que o povo aclamará. A opinião pública mundial mobilizada, consciente, le toca la hora al pueblo de la tierra salvar la vida del planeta y salvar la vida de las futuras generaciones. ¡Viva el Che! Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. No! died in the water of life. Feel the sun burning up in your beautiful heart. Feel forever this Christmas with light. And you just believe in the water of life. The crystal sun will always shine in the golden blue water of the sea of love. Sentinela, por mais preta na janela, nem sequer sei se existes ou não. E até os velhos do jardim mudam de tom ao ver-te assim. E eu já não posso mais conter esta ansiedade de te ver. Quem és tu, Miura? Quem és tu, Miura? Nesse sobressalto, nesse salto alto, quem és tu, Miura? Que me atormentas em câmara lenta. Quem és tu, I'm not afraid to Canal 2 da Rádio Antena Web. Quero dar-me a mão, vou continuar a procurar quem é. Canal 2.

despeço-me do que mais quero, só para não te ouvir dizer que as coisas vão mudar amanhã. Futuro. Consigo deslindar o meu gosto sem esforço. Balanço é o que a maré me dá e eu não contesto. Amanhã pensar nisso sempre me dá mais jeito. Fazer de mim pretérito mais que perfeito. Para não te ouvir dizer que as coisas vão mudar amanhã, amanhã. Hoje eu vou fugir para não me dar a vontade de ser tua, só para não me ouvir dizer que as coisas vão mudar amanhã, amanhã, amanhã. Futuro. Vou andar sozinha pela rua. Chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vou andar esse caminho longo que me leva a percorrer teu corpo e não vou correr para nunca te perder desse caminho. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder, perder. Pelas ruas e estradas em contramão, contra o medo. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Yeah. vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Sozinha pela rua, vou andar e vou chamar-me tua. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Não nego, com o tempo pensei eu, conquisto o seu mundo. Os sinais nem sequer vi, o amor é cego. Mas no fundo estava louco, o primeiro era o outro e eu apenas o segundo. E agora que te vais, é que eu entendo que era apenas um abrigo, um passatempo para esquecer esse castigo que alguém te deu e eu curei com a minha dor. Ai, ai, ai, tu vais, eu acredito no rumor que andava ao vento, que minha paga vinha a ser este lamento, que eu estou chorando num boleiro em tu. abrigo, um passatempo para esqueceres esse castigo que alguém te deu e eu curei com a minha dor. Ai, ai, ai, tu vais, eu acredito no rumor que andava ao vento, que minha paca vinha a ser este lamento, que estou chorando no moler em tom maior. Ai, ai, ai, amor. Mantermos a chama acesa quando por momentos não temos mais a certeza. O tempo que se perde no tempo de fugir, e de um minuto para o outro tudo parece ruir. Quero voltar. Fazer. Se espero na calma da noite ou faço acontecer. Descobri que esperar não compensa, mas quero acreditar que um dia a recompensa até a mim vai chegar. Mais que perfeito. Oh.